Se te vê que não vai se importar se meu mundo cair. Na voz, é o Freiteira, seguro o beat. Eu vejo tudo, ninguém me vê, ninguém me vê. Só exercendo o proceder. Eu vejo tudo, ninguém me vê, ninguém me vê. Só vendo pra entender. Eu vejo tudo, ninguém me vê, ninguém me vê. Só exercendo o proceder. Eu vejo tudo, ninguém me vê. Só vendo pra entender. Noite calada, mil fita na quebrada. Te passa um filme, yo, pique Tarantino. De semana na esquina da calçada. Aperto um daquele, o vulgo fino. Clareia minha visão, aciono o terceiro olho. Planeta em rotação e universo expandindo. E lembro que, irmão, mata irmão. Caim matou Abel e nós ainda caindo nesses contos sem noção. Minha mente faz um 10, depois de uma missão com jamés da lava pés. Destino é a rua e eu tô pique gato preto. A noite é uma cilada e me escondo pelos bicos. E o vai, vem, vem, vai, movimento tá normal. Seguro que cê pede qualquer erro é letal. Na brisa dessa tese vejo vários zumbis vivos, trocando a sua honra por paulado. Mais um tiro e um suspiro na trava de um gatilho. Mal sabem que o mal se paga aqui. E o mundo vai girar, vai voltar, vai trazer. Que tudo que cê faz é o que faz você morrer. Eu vejo tudo, ninguém me vê, ninguém me vê. Só exercendo o proceder. Eu vejo tudo, ninguém me vê. Só vendo pra entender. Eu vejo tudo, ninguém me vê. Só exercendo o proceder. Eu vejo tudo, ninguém me vê. Só vendo pra entender. Caminho sustentado pelas mãos, como quem colhe pegadas de avós. Os que timbraram a minha voz, os mesmos que hoje na minha cabeça me dão nós. Me enviando setas e mitos, me envio sendo metafísico. Meio índigo pré-histórico, encarnando a retórica do tempo. I am the future sample. Somos o recorte do futuro, vendendo presente para um passado próximo. Mas não se faz terreiro com material tóxico, pirando no ar do dióxido de carbono. Na minha terra não vejo mais terra, assim perco o sono. Foco na oração com carência de batuque. Sussurro em mono, peço que me escute. E se me der ouvidos, tenha visão. Ponha seus pés para o alto e lute, lute.